passar checada vista, o voo 1398. 1398, complete aproximação LS, se chame o Salvador, é 1862. 86, pega. Taxi Web 5827 com 120, bola autonomia de 3 horas e 50, alterna com 20. Sobe? 120. India Alpha, com temperatura 118,6, ajuste no 0 no 6, bom voo e boa noite, Web 5827. India Alpha, 18612, ajuste Web 5827. Tá bastante checado, fui LS, segundo 398. Livre LS, desce para 2000, informe estabilizado no localizador da Zero. Ativo de descida para 2000, será estabilizado no localizador da na Zero, voo na 604. Pode 6748, desce para 3000 pés. Para 3000, 6748, está liberado a 5000 em TAP, 50 em TAP? Está livre da restrição vertical em TAP, 6748. 6748. Boa noite. 3662, identidade uniforme. Autorização natal, nível 390. Gente, agora em cópia, 3662, eu tenho 370 autorizado. Só um minuto. Afirmativo, aguardando 3662, copio 370. Ok, então 3662, natal está autorizado, nível 370, via pêndulo 1-0. Decola da pista 1-0, após decolagem curva esquerda. Na subida Puka, transição Zipar, aciona 5131, controle 120, decimal 8. Autorizado então, Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, decola da pista 10 com curva esquerda, saída é Puka, transição Zipar, transponder 5131 e o controle opera em 120, decimal 8, na 3662. Correto, com 362, portão 8, chame pronto, pushback. Chamará para o pushback, né? Pode ingressar o SS 5827? Afirmativo, ali mantém. Ali mantém. 1-0, 5827. Ana 259, chame Recife 251, alternando 3325, bom voo. 1251, alternando 3325, o Achané 6259, obrigado, boa noite. noite, Golo 398, que nessa escuta. Boa noite, 398, via Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Alfa, reportante da Juliette, Golo 398, para ingresso. Uno 604 estabilizado, ILS da 190. Agora com a torre em 1862, Uno 604. 86, boa noite. Boa. 6748, desça para 2010, está livre aproximação ILS para 190. Informe estabilizado no localizador. Deixa para 2000, informa na estação do localizador, o L674. Salvador, boa noite, voo 1604, estabilizado ILS da 10, baixar travado. Web 57582712120, décimo 8, bom voo. 208, 5827. Voo 604, pouso autorizado, custa 10, 120 graus, 109. Autorizado, pouso, grau 604. Esquerda na subida Momo, transição Froti, aciona 5133. Controle 120.8, aguarde para o cotejamento. 398 via Juliette, portão 09. Salvo 398, antes da Juliette. Via Juliette, portão 09, Golo 398. Juliette 09. 358, pode cotejar, por gentileza. 3850, aprovado, Fortaleza, 370, via Brasil 09, decola da 10, curva esquerda, saída bom, posição Frote. Controle Salvador 20.8, transponda 5133. A 358 semana pronta, mais dois minutinhos, portão 3. Aperta 358. Vento 110, 109. Obrigado. Estabilizando o ILS AB 6748. Ventilador, é o Webmaster 748. 1867, boa noite. Corre Salvador, Web 6748. 6748, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 6748. Goro 604 aos 32, 12, 1 decimal 9 à direita. 219, boa no 604. Alô, Salvador, vou no 604. Boa noite, via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa da Juliette reportará o Golo 604. 110 graus, 10 nós, cheque o trem, livre pouso. Baixou e travou, livre pouso, 990-6748. Chama Recife, 251, alternando 3325. Autorizado, 358, chame táxi. Autorizado, pushback, 3258. Boa noite, 5216 da Cripe, Centro da Meteorologia, por gentileza, autorização Aracaju, nível 1, 30. Aracaju, 30, só um minuto, cópia, o Cripe 5216. Valeu. Fala, Guarão 604, antes da Juliette. 1858, vai iniciar o pushback de imediato, confirme. 219, Alisa, 748. Tudo solo? É, 3258, prossiga. Iniciar de imediato o pushback, confirme. É, nós estamos totalmente prontos, mas agora o operador do Finger não apareceu aqui. Só estamos aguardando exatamente isso. Parece que chegou com a viatura bem agora aqui, vai levar um instante. E aguarde nova autorização, 358. Aguardando. O 604 prossegue via Juliette agilizando o portão 02. Juliette agilizando 02, número 604. Alô, Salvador, boa noite, Web 6748, livrou nossas contas. Web 6748, via Alfa, foi Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05. 358, vai coordenar com a equipe do solo, após a passagem retaguarda do Boeing da Gol, está prosseguindo para o 02, após o mesmo parquear no 02, está livre iniciar, chame táxi na 3858. Após o Boeing no portão 02, seu pushback na 3858, coordenado. 4071 da Azul, posição 1, puxe para acionamento. Número 2 do setor, aguarde o Azul 4071. Mantenha a posição. Aciona 06, Oceaner 6310. 62 está autorizado, Oceaner 6310, chame táxi. Chama táxi, 6310, Oceaner. 5216, cópia. 5216, Aracaju, nível 130 está autorizado, via Golf 677, decola da 10, com curva à esquerda após a decolagem na subida Conde, aciona 0264, controle 120, decimal 8. Autorizado, Salvador Aracaju, 930, via Golf 677, cabeceira 10, curva à esquerda, saída Conde, 0264, transponder, 1208, controle. 4-5216, chame pronto, pushback. Estimado pro push do 4071 da Azul, não, ou não? É 2 minutos, Azul 4071. Ok. Solo Salvador, 3258, próximo para o táxi, POB 135, autonomia 4 horas e 55 minutos, alternativa João Pedro. De Alfa, considera 2786, ajuste no 017, agora 1017, tamo ruim, boa noite, Centro 258. Igualmente, bom trabalho, quem negou 017, taxa à direita, considera 286, tá 385. Sim, tá livre, chame táxi, Azul 4071. Autorizado para o estacionamento, 4071. O Salvador, boa noite, 13662, 08 para pushback, acionamento. 13662, portão 08, está autorizado, chame táxi. Autonomia 0320, antena Recife 6310. Contigo, Gonçalo. Deixa eu aguardar 30 segundos para iniciar o pushback. Já começou. Enxame táxi do guarda 071. Tá para lá. 6310, poderia repetir os dados? Pronto, táxi do AB 155, autonomia 0320, alterna Recife Natal. 362, portão 8, copiou, está autorizado, chame táxi. Chama na Protax, 3662. 6310. Táxi via parte principal, ele vai aguardar o início do táxi do Embraer da Azul, que iniciou no 01. Após vai segui-lo com o número 3 no ponto de espera via Indy Alpha. Quando pronto, torre 1186. Ajuste agora no 017. Tenha um bom voo e boa noite. Prossegue táxi via parte, dando passagem pro Azul, tá? Depois prossegue o ponto de espera com o número 3, 1286. Oi, Salvador, bom dia, boa noite. Santa 3858, ponto de espera da 1-0, pronto, para decolagem. Santa 3858, 110 graus, 1-0-9, autorizado a linha de decolagem. Autorizado a decolagem, Santa 3858. Algum problema, TAN 358? Ok, Torre, o 3858 já está reiniciando o táxi para iniciar a decolagem. Tá, filma aqui. Salvador 5216 na Trip, na remota 13 para pushback de acionamento. Aguarde Trip 5216, número 2 no setor. Pode lá. Ingressando 3858. Firma ativo, está autorizado a linha de colapso 10, 120 graus, 109. Linhado e decolagem livre, 3858. Salvador, boa noite, seu boa noite, 89. Informação 89, Galeão, copia 360. Copia, 889. 889, Galeão, nível 3620 está autorizado. Aerovia Pesulo 10 até SMAP. Eco Sierra Mike Alfa Papa SMAP. Após direto Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar. Após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie. Após conforme rota, decolado a 10 com curva direita na subida da El. Após voa Leda. Após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Santana Transponder 5134, controle 120.8. Autorizado 360 Galeão, perturbo 10 ESMAP. É do Sul, Serra, Maicão, papapá. TCC, Lúbico, Cima Uniforme, Estrutura Santuosa, Base da Cena, conforme a rota do plano. Decola 1-0, primeira curva direita, a saída vai ser da El Niva, TCC, 5134, transponder 1208, controle Santos, Sul, 1-8, ESMAP. Mais, Gono 89, portão 09, chame pronto, pushback. Salve Salvador, eu sou 3662. Fono 23 a bordo, 2 horas e 41 de autonomia, alternando Fortaleza, pronto para o táxi. PLB confirmando 1, 2, 3. Afirmativo. Bate o Índia e Alfa, considerador 886, ajuste no 0 no 7, bom voo e boa noite na 3662. Bate o Índia e Alfa, considerador 886, boa noite, 1178. Salvador 5216 da Trip. Airbus da Tanta libera na retaguarda. Posta livre, coordenação, chame táxi, Trip 5216. Pois o Tanta LCA 5216. São 3858 aos 48, 1208. 1208, muito boa noite, 2858. Salvador, muito boa noite, 3858 da TAM, passando 1.600 pés. TAM 3858, boa noite, contato radar, sabe, mantenha 370, saída da MOM. 370, sem restrições na MOM. 4071 da Azul. Xena 6310, Alinho, mantenha a fase azul. Alinho, mantenha 6310.